Está no ar mais uma edição do SensoCast, a sexta e última edição da primeira temporada. Eu falo um pouquinho sobre a segunda temporada no final do cast. Hoje, como já havia sido prometido, teremos uma disputa toda voltada à sétima arte. Ou seja, é dia do tão aguardado SensoCast Movie Fight. Tão aguardado porque é 3 meses, né? Então... Para finalizar esta primeira temporada e para mostrar quem tem mais capacidade de vencer a disputa sobre cinema com mais filmes vistos pela TV, já imaginada na história dos podcasts, estarão na disputa dois participantes que já apareceram algumas vezes por aqui e que já se sagraram vitoriosos também. Hoje, no lado direito, tentando conseguir sua segunda vitória e demonstrar que não entende apenas de anime, podcast e música, um carioca com um senso de humor peculiar, que tem um apelido que remete a uma das vertentes mais conhecidas do jazz. Uma salva de palmas para o cowboy espacial que nunca saiu da Terra, Rodrigo Bebop. Oi, pessoal. No lado esquerdo, tentando conseguir sua terceira vitória e com isso sagrar o grande campeão da primeira temporada do SensoCast, temos um blogueiro e podcaster que consome quase todos os tipos de materiais de cultura visual, mas que tem uma predisposição especial para guardar as mais diversas expressões de cultura inútil. Uma outra salva de palmas para o Marvete corintiano, Luke Lucas. Opa, assistam Brave Beats, melhor anime do ano. Olha aí. Então, vamos lá, sem mais delongas, uma disputa hoje em 4 etapas. Como diria aqui o Watanabe, let them fight. Let them fight. Round 1. Então, a primeira etapa será o Verdades Absurdas. E nela, eu vou ler um texto que contém 5 frases verdadeiras apenas. Para cada frase verdadeira que vocês descobrirem, vai contar 3 pontos. Para cada frase falsa, vocês perdem 1 ponto. E quem descobrir mais frases verdadeiras, ganha mais 2 pontos. Se der empate, ambos perdem 2 pontos. Um detalhe especial é que esse texto está relacionado ao filme Conta Comigo, que foi o grande vencedor da enquete deixada ao fim da última edição. Vamos ao texto. Lembrando que vocês podem parar a qualquer hora e dizer, ó, isso eu acho que é verdade, tá bom? Qualquer um dos dois? Qualquer um dos dois. Lembrando que é frase completa. Stand By Me, ou Conta Comigo, é um filme de 1986 dirigido por Steven Spielberg. O filme é baseado no conto The Body, ou Corpo, de Stephen King. Como todos sabemos, este clássico conta a história de Gordy Lanchance, um ex-cineasta que recorda uma certa aventura infantil que viveu. Nela, ele, com apenas 12 anos, juntou-se a mais 3 amigos e decidiram ir atrás de um misterioso tesouro pirata. Mas tudo mudou drasticamente quando encontraram um corpo desfalecido. Ninguém tentou nada em nenhuma dessas frases? É que eu não faço deck, filme é esse, fodeu. Vamos lá, eu dei um bom dia. Mas o outro aí eu sei o errado. Aí. Eu posso falar agora que terminou a frase, alguma coisa? Já terminou um parágrafo, né? Mas vai. Ah, já foi o parágrafo. Pode uma vez, vai lá, fala que eu vou pro próximo parágrafo daqui a pouco. Tem alguma que tu achou que é verdade? É, não tenho certeza, então continue, eu não quero perder pro Luke. Tá, pô. Lembrando que se nenhum dos dois acertar, vocês perdem 2 pontos. É claro que nada do que eu disse anteriormente é estranho a vocês, pois quem não se lembra desse clássico que contém uma das mais famosas cenas de vômito da história do cinema oitentista? Parou. Que? Não tem não, essa história aí de vômito. É pra indicar a verdade, só pra avisar. É verdade ou mentira? Isso aí é mentira. Vamos continuar. É menos 1 ponto, era verdade. Meu Deus. É o vomitrômetro clássico do Bola de Sebo. Caraca, eu nunca vi esse filme. Caralho! Não lembro disso, mas, não, cara. Tem. Inclusive eu revi a cena hoje e tem. Tanta coisa boa no filme que vai ver isso. Ah, é a cena mais clássica, cara. A história do vomitrômetro. Mas tudo bem. Tô perdendo. Porém, o que muitos não sabem é que o nome de um dos roteiristas desse filme é Bruce Gideon. Afinal, quem repara o nome dos roteiristas? Vale ressaltar que Bruce Gideon não é apenas roteirista desse filme, mas também um famoso escritor americano de livros infantis de terror e mistério. Pois é, Gideon é tão famoso nos Estados Unidos que recentemente foi homenageado no desenho Gravity Falls. Parou, isso é verdade. Isso é verdade. É mentira. Menos um pra quem não sabe, o grande vilão da primeira temporada desse desenho se chama Gideon Chris. É verdade. Isso é verdade. Porra. Eu ter falado que era... Se eu soubesse que era verdade do início, eu teria acertado muita coisa. A voz do Goku. Glifo, por sinal, era um dos apelidos desse grande escritor. Mudando de assunto, Conta Comigo chegou a concorrer a vários prêmios. Dentre eles, destacam-se a indicação ao Globo de Ouro de Melhor Roteiro Adaptado e ao Oscar de Melhor Direção. Qual é a verdade e o primeiro? Nenhum dos dois é verdade. Vale ressaltar que o filme também foi indicado à lista de 100 produções mais inspiradoras dos últimos 100 anos. Verdade, verdade, isso é verdade. A AF 100 anos sem filmes. É verdade. Aê! Volta muito rápido. Um dos grandes atores revelados por esse filme foi Jerry O'Connell, que interpretou o protagonista do filme. O nome verdadeiro de Jerry é Jeremias O'Connell. Ele também é conhecido pelo carinho. Pode ser verdade, hein? Pode ser verdade. Mas não, não. É o Jeremias do Faróis Caboclo? Ele também é conhecido pelo carinhoso apelido de Jeremias de Cueca, devido à sua fixação por deixar paparazzi se tirarem fotos de suas de cueca. Não, isso é verdade, isso é verdade. Não pode ser possível. Não, isso é verdade. Isso é verdade. É mentira. Ah, mas aí, louco. Deixaria, cara, tirar foto de cueca. Na mais recente, ele trajava uma cueca com as inscrições Quem Soltou o Pum. Ah, não é verdade, não. Enfim, Jerry, Gideon, King, Spielberg são apenas algumas das figuras que estão ligadas a esse filme fantástico. Eu poderia passar horas falando sobre outras particularidades das pessoas envolvidas com esse filme. Mas... Isso é verdade. Isso é verdade. Você passaria horas. Mas prefiro terminar esse pequeno texto curioso falando um dos segredos mais intrigantes desse longa-metragem, que só recentemente foi revelado. O roteiro desse filme, e porventura do livro de King, conta um fato real da vida de um dos mais famosos presidentes americanos, Henry Ford. Não, acabou. Eu não vou arriscar, não. Eu só sei uma verdade que é de Gravity Falls, porque eu não vejo. Ah, o Luke acertou uma e errou duas, então tá no zero. O Bebop acertou uma e errou três, então tá menos um. As verdades que vocês deixaram passar foi: 1. O filme é baseado no conto The Body, do Stephen King. É verdade, o corpo. Até aí eu não sabia comigo, ainda. 2. Alguém morre no filme? O que acontece? Não sei. Eles vão atrás de um corpo de uma criança que tinha morrido, um amigo deles. Na verdade, eles não sabiam se tinha morrido ainda, né? Só que não tem os piratas. É, porque é Goonies essa puta. Outra que vocês já passaram, que eu já falei, que é a do vômito. E a que faltou, que vocês não acertaram, é que o Jerry O'Connell, ele não é conhecido como o Jeremias de Cueca, mas ele realmente teve uma foto tirada por ele, que ele tinha uma cueca chamada Quem Soltou o Pum. Ah, eu sabia que você não tinha inventado essa cueca. Você tinha tirado pra mudar essa cueca. Ô, mano. Você não é tão doente assim. Então, terminando a primeira fase... É, o valor atual está 0 pro Luke e menos 1 pro Bebop. Quem diria que 0 fosse bom, né? Como os dois acertaram alguma coisa e nenhum dos dois conseguiu a mais, vocês teoricamente perderiam 2 pontos também porque deu empate. Então tá menos 2 pro Luke e menos 3 pro Bebop. Eu acho que isso é uma sacanagem. A final começou no negativo, né? Que beleza. Enfim. Round 2. A segunda fase é o dicionário cinematográfico desconhecido. Cada participante deve acertar o significado de uma palavra relacionada ao cinema. Na vez de cada participante, a pessoa que deve acertar, eu vou passar um significado da palavra para o outro participante, que não vai saber se é verdade ou se é falso, só eu vou saber. E ele vai dizer o significado, e o participante que está tentando acertar pode pedir uma dica, ou para mim, ou para o outro participante, e a cada dica vai... diminui um ponto no valor total. Se você acertar, ganha 5 pontos. É, se você errar, perde 2 pontos. Ok? Eu vou começar pelo que está perdendo, que é o Bebop. Então eu vou passar o significado pro Luke aqui. Então vamos lá, Bebop. Oi. Você tem que me dizer qual é o significado de contra-plongé. Contra-plongé. Eu vou C-O-N-T-R-A... P-L-O-G-E. Contra plonge. É, eu acho que você não precisava soletrar o contra, né, porra? Eu também acho, né? Mas já que ele diz. Ah, então vamos lá. É, eu vou dar o primeiro significado, depois o Luke dá o significado dele, ok? Ok. Então o meu significado é: contra plonge é quando a câmera é posicionada lateralmente à cena. Luke, o que é contra plonge? Contra plonge é quando a câmera é posicionada para vermos a cena por baixo, de baixo para cima. Você quer chutar algum ou quer alguma dica? Se eu pedir dica, diminui o ponto? É, você vai ganhar 5 no total. Se perder, você vai pra 4, por exemplo. Tá, eu quero uma dica. Minha ou do Luke? Sua. Ok. Minha dica. Uma frase em que podemos usar essa palavra é: essa cena usa contra-plunger com plano aberto. Quer arriscar? Quer pedir Peraí, a dica do Luke? Eu posso ouvir a sua de novo? A sua... Quando a câmera é posicionada lateralmente à cena. É o seu. Você não quer nem pedir dica do Luke, não? Eu vou perder pontos se eu pedir? É, vai pra 3, né, se você acertar. Não, então eu vou tentar assim mesmo. É o seu. Seu significado. Quando a câmera tá na lateral. Tá errado. Nossa. Então você acaba... A minha dica ia te ajudar pra caralho, cara. Você quer pedir ela agora? Não, mas já foi, né? Não, claro, não vai ganhar ponto agora, porra. Qual seria a tua dica? É o contrário do plunger. Valeu, obrigado. Ajudou pra caralho. Meu Deus. Então o Bibó perdeu 2 pontos, ele agora tá com menos 5. Nossa senhora. Vamos agora pra palavra do Lute. Vamos lá, então. Já passei pro significado do Bebop. Por favor, não leia tudo, não. Presta atenção que tu tem que ler, hein? Vamos lá. Então, Luke, a sua palavra é prosumidor. Ah, valeu. Obrigado. Significado... Isso é uma palavra. Significado 1. Jargão que é a junção de profissional e consumidor. Qual que é o seu significado, Bebop? É um jargão industrial que surgiu da junção de protocolo e consumidor. Puta que pariu. Bebop, repete aí, vai. Pelo amor de Deus. É um jargão industrial que surgiu da junção de protocolo e consumidor. Eu sei que a dica não adianta porra nenhuma, velho. Vai, Bebop, sua dica. Bom, minha dica. Uma frase onde esse termo pode ser utilizado é: a Coca-Cola tem um novo protocolo prosumidor. Filado, vai. Uma frase onde esse termo pode ser utilizado é: o youtuber é um prosumidor da nova era. Tá que me pariu. Que ajuda? Que dica é essa? Porra. Prosumidor. A dica podia ser: eu estou errado. Aí me ajudava. Eu não sei. A Coca-Cola não faria isso, velho. Youtuber. Confio no youtuber assim. Vilaz é você. É verdade, jargão. Edição de profissional pro servidor. O Luke ganhou 3 pontos, já que ele perdeu 2 dicas. Chama o estagiário. Então o Luke tá com 1 ponto e o Bebop está com menos 5. Eu quero ajuda dos estagiários. Eu acho engraçado que quando eu vi a Show do Milhão, aí a gente perguntava pros universitários e a gente reclamava que eles não entendiam porra nenhuma. Agora eu sou um universitário e eu compreendo que não é. É verdade, eu não entendo porra nenhuma. Então vamos lá, pessoal, vamos pra terceira fase. Round 3. A terceira fase é o Adedonha, clássico, simplificado, em que eu vou indicar já qual é a letra e qual que é a coisa que vocês vão ter que dizer. Vão ser 3 jogos. Quem ganhar ganha 2 pontos por cada jogo. E quem perder não perde nada, né? O primeiro jogo é: atores cujo nome comece com a letra E. Atores do sexo masculino. Ok? Vamos começar novamente por quem tá perdendo. Bebop, assim que você começar, vai começar a valer o cronômetro. Pera aí, eu tenho que falar um ator com a letra E, é isso? Isso. Tem que ser homem. Pode começar já? Pode. Ed Murphy. Luke. Estênio Garcia. Bebop. Edson Celulari. Luke. Vai ser só brasileiro. Não, vai Eric Bana, famoso Eric Bana. Bebop. Lembrei, ele falou desse nome, eu lembrei de Eric Johnson. Ah, não, velho, Eric Johnson tá cagado. Luke. Se diz ator, né? Luke. Ó, o Elvis Presley já fez filme, tá valendo. Tá, vai, Bebop. Eu ia falar Edmundo e Montesouro, mas. Caralho, que... Ah, Edward Norton. Ok, Luke. Seguindo o mesmo conceito do Elvis Presley, o Eminem. Olha aí, tô roubando pra caralho. Ah, agora não tá roubando. O Eminem fez filme. Bebop. Vale mulher não, cara? Vale não. Não? Eu acho que eu vou perder. 3. Elijah Wood. Ah. Maldito, era o meu. Fudeu. Eu tinha outro com... Lembrei outro. Ah! Caralho. Não falo eu. Não sei. Eu acho que falar Eva Mendes, mano. Pode ser. Pode. Então, não sei. Então, dois pontos pro Bebop. Aí, ainda tinha o Emílio Esteves. Olha, a gente falou do filme dele hoje. Olha aí, que beleza. Então, o Bebop agora tá com menos 3 pontos e o Luke com 1 ponto. Vamos para o próximo jogo é Atrizes. Peraí, eu perdi ponto? Não, não, tu tava com 1 ponto já. Tá bom. Atrizes cujo nome comece com a letra L. Agora é só mulher. Bebop continua com menos, ele continua começando. Pô, cara, acho que é Lilian Cabral. Lilian Cabral. Lilian Cabral, ok. É Lilian mesmo. Pariu, Bebop, aí você me fode. Luke, agora que você começou a contar com o nome, tu vai. Lindsay Lohan? Porra, eu ia falar isso agora. Sim, sim. Bebop. A filha do Steven Tyler, qual o nome daquela mulher? Lívia. Acho que é Liv? Tyler. Ok, tá, acertou. É Luke. Não sei. L. Ó, Lima Duarte pode ser. Não. Não sei, cara. Lianisson. Lianisson. Não. Que isso? A Nissan. Não. Nada disso. Então, não sei, cara. Já ok, então. Novamente, ponto pro Bebop. Aí, tá se aproximando. Tá 1 pro Luke e menos 1 pro Bebop. Eu dei sorte, né? Uma outra dica: tem a Luísa Brunet. Ah, ainda tem a Luana Piovani. Luana Piovani. É que não é atriz, né? Mais ou menos. É atriz, né? Cara, se você falasse Lívia Andrade, eu aceitava. Ela já participou de novela. Então, olha aí, Leandro Leal também. Ok, vamos. Caralho, Bebop é o conhecedor das mulheres com letra L, impressionado. Olha lá, vamos lá. Vamos pro último então. Se o Bebop ganhar, vai empatar tudo. E aí. Vamos lá. O último é: filmes de animais começados com a letra B. Como o Bebop tava com uma grande desvantagem, ele começa a de novo, letra B. Beethoven. Ok. Hein? Porra! O quê? Cara, só tem Beethoven. Beethoven 2. Como isso? Não. Não vale essa nós de 2, não. Cara, tem um clássico que é isso, Luke. Não sei. Batman. Não. Tá, já era então, cara. Olha, Bruna Sufistinha. Que coisa incrível, então. O Bioma ficou certo, ganhou todos, do que valia menos. Porra, tudo errado. Qual outro de cachorro? Tinha algum outro com B? Não sei. Bud, tem um trocentos Bud por aí. Bud? Ah, é, cara. Mas não é só Bud, é. É Bud. Todos começam com Bud, cachorro, não sei o que, Bud, não sei o que, Bud, não sei o que. Bud, basquete, Bud, beisebol, Bud, sei lá o que. Eu não ia saber, não. Ainda bem que eu fui o primeiro nesse. Deve ter mais, cara. Só não lembro. Olha, só um detalhe que eu queria botar nesse jogo é que, se você for ver, a primeira começou com a letra E, de Evilásio. O segundo começou com a letra L de Luke. E o terceiro, que fudeu o Luke pro final, começa com o Pedro. É que parece, se fosse o Yuri, velho, já dava pra fazer outras coisas. Ok. Chegou então a última fase. Round 4. Como a gente sempre sabe que tem filmes que não tem finais muito bons. Enfim, acontece que às vezes você fica com aquela, tipo... Ah, o cara falou mal do filme que você gostava e você vai e diz pra ele o quê? Faz melhor. É a hora, então, de vocês fazerem melhor. A quarta e última fase, que é a Fazendo Melhor, cada participante deverá escolher um filme cujo final é um tanto quanto questionável e terá de bolar um final mais interessante, escolhendo até que momento a história do filme vale e como ele deve mudar a partir dali. Essa fase vale 8 pontos, mas como tá tudo empatado, então tanto faz com a pontuação que vale. Que eu gosto muito, vale 8 pontos. Quer dizer, não adianta eu ganhar tudo no outro que, porra. Não, pô, se ganhasse tudo, tava ganho já. Tem que ter mais emoção, pô, no final. Quem começa? Quem quer começar? Porque agora tá empatado. Eu posso começar que eu tenho, o Bebop não tem. Não penso. Eu tô pensando aqui. Aí ele já tem uma vantagem, pô. Eu vou falar de Jurassic World. Aquele final maravilhoso em que os dinossauros... Isso quer dizer, um detalhe, se você tiver algum problema grande com spoiler, a gente vai contar agora, no final, então... evidentemente vai ter spoiler nessa parte. No final do filme, os dinossauros lutam, entram na porrada com o dinossauro híbrido, E o Velociraptor e o Tiranossauro Rex olham um pro outro, balançam a cabeça, falam, você é meu parça. E o Tiranossauro Rex vai embora e deixa todo mundo vivo sem se alimentar. Esse é o final real do filme. O que eu faria? Então, a mulher... Vale chega até lá. Vale até quando? Então, é isso que eu vou falar. A mulher chegou lá na jaula na frente do Tiranossauro Rex e falou, abre o portão. Mas é loucura. Não abre. Abre que eu tô falando. Tô mandando. Aí o cara vai lá, abre. E ela de seu salto alto levanta, acende o flare. E aí começa a correr de salto alto do Tiranossauro Rex. Claramente o Tiranossauro Rex vai lá, mata a mulher da maneira mais horrível possível, anda pelo parque, longe do híbrido. O híbrido mata todos os velociraptors, mata todos os humanos que estão esperando ajuda, e a ilha é dominada por dinossauros novamente. E as pessoas jogam uma bomba atômica e acabam com o parque do dinossauro para sempre. Você tem certeza da bomba atômica? É claro que sim. Eles viram a outra ilha, eles viram que voou pterodátilo pra tudo quanto é lado. Viu que deu merda. Então a bomba atômica ali já resolve tudo. Tá todo mundo morto. Beleza. Então esse é o final do Luke. Eu acho meu final muito mais coerente que o do filme. Não, acho que até a bomba atômica tá coerente. Tá bem mais coerente, concordo. É, Bebop. Você tem um minuto pra pensar e dizer seu filme. Ah, eu escolhi um filme clichê porque eu não consegui pensar em outro. Eu tinha pensado em Jurassic World. É, sim. Certamente. Sério, era uma das opções. Mas eu vou escolher Titanic. Então você faz Titanic. Até quando vale a história? Vale até antes de bater o navio lá no iceberg. Caralho, você vai mudar os fatos da história da... Isso. É o meio do filme, né? Tipo... Isso. Basicamente ele vai mudar o fato que aconteceu, beleza. Não, calma, não falei como vai ser. Vai acontecer lá. Ainda. Fica lá. Bom, eu tenho que falar como vai acontecer, como seria, né? Essa, é. Daí em diante, tá. É, eles não batem o navio, na verdade, eles conseguem desviar do iceberg. Porém, vinha outro navio que era uma versão. De Portugal, uma versão meio pirata do Titanic, um navio tão grande quanto, que eles estavam meio que competindo. Eu acho que é importante você dizer qual que é o nome do navio de português. Nick-tick. Daí eles batem e se chocam e tem uma explosão gigantesca, porque o filme é dirigido pelo Michael Bay, né, na minha versão. Ok. Eles conseguem sobreviver, mas... É, de repente abre um clarão no mar de fogo e tal, e começa a pegar fogo dentro da água, e eles descobrem que ali é um novo tipo de líquido, que na verdade não era uma água comum, era uma água que queima ela. E embaixo dessa água tem uma cidade gigantesca, que é chamada de Atlântica 2. Eles têm uns seres esquisitos, e daí, quando na parte que o Leonardo DiCaprio no mar junto com a menina. Ele sobreviveu à explosão, olha só. Sim, ele conseguiu pular o mar. Ele tava próximo ali à água pegando fogo. Bem, ele tava congelando, quase morrendo, quando um ser estranho puxa o corpo dele pro fundo. E diz a ele que ele tem que salvar os cidadãos dali. É, que ele foi o escolhido. Porque ele morreu exatamente no momento que o escolhido chegaria, que era a previsão lá do Nostradamus dessa cidade. Do Nostradamus. Tá baianando. Daí, o que ele faz? Ele veste a armadura dele e tal. Armadura, caralho. Começa a respirar embaixo d'água e trava uma batalha contra outros seres de outras águas que estavam invadindo aquela região. Porque eles queriam retirar o material dali pra levar pro planeta deles. Tem um planeta. Caralho, meu irmão. Um planeta no centro da Terra. Ele esquece inicialmente da menina e da vida anterior dele. Fica vivendo ali normal até que, depois do tempo, depois da batalha e tudo, no fim do filme, ele volta. Dão a ele a opção de voltar ao mundo terrestre. E ele volta velhinho e encontra aquela velhinha. Quando ela joga aquela pedra preciosa no mar, acho que é o cordão, ele aparece sujo da água assim, segurando o cordão, e entrega pra ela, velhinho já, e eles se encontram e tem um final feliz. Olha, eu tenho algumas sugestões. primeiro eu botaria o inimigo do Jack, seja o Aquaman, porque acho que nenhum inimigo assim poderia superar o Aquaman. E o nome do navio português eu chamaria de Roberto Leal, porque nenhum português pode ser maior que o Roberto Leal, então tem que ter um navio do tamanho dele. Eu tava esperando um nome desse tipo pro navio, né? Mas... Caralho. Cara, só pra saber, o filme continua se chamando Titanic. Sim, é um sci-fi. Tem um plot twist. Tem um plot twist bem arrebatador. Só pra saber. Caralho. Baseado em fatos reais, até a metade. Ah, já sei quem ganhou, foi Bebop que ganhou. É com muita tristeza que, tipo, não dá, cara, não dá, Bebop com muito. Vai ser em 3D, cara. Por foda-se. Porra, em 3D? Pô, aí, Plaza, eu voto nele, eu não quero ganhar. Vai ter a Scarlett Johansson, cara, no lugar daquela menina da... Opa, opa, Kate, aí. Aí vai ter a cena só dela. Só falta tu me dizer que o Leonardo DiCaprio vai ganhar o Oscar. Aí é difícil. Ah, não. Aí já vai ser complicado. Eu acredito mais na água que pega fogo do nada do que o Leonardo DiCaprio. Caramba, o planeta no meio do centro da Terra é ótimo. É, a novela da Globo já mostrou isso, que tem dinossauro. Tá difícil, cara. Tá difícil. Assim é seria explicar um dia. O que eu faço, cara? Não sei. Como é que é isso? Você escolhe? Tecnicamente é pra ser, mas como foi tão bom esse final, eu daria pro Luke só pelo ser um pouco mais com sentido, né? Mas pra ser tão bom, eu vou fazer o seguinte: como a partida tá empatada, quem vai decidir são vocês, ouvintes. Vai ficar a enquete quem ganhou essa última edição. Ela vai ficar até o meio do mês de novembro e a gente vê lá de sagro campeão. Vamos ver. Que pariu. Você concorda, Luke? Eu já tô votando Bebop aqui. Muito melhor. É, então é isso. Essa foi a última edição do Simpsoncast no ano. A primeira temporada. Eu digo assim porque o podcast vai voltar ano que vem. Vai voltar só em março. Daqui pra lá eu vou gravar 10 edições, a ideia é de gravar 10 edições, e ainda vou decidir se eu vou lançar a partir de março um por semana ou se vai ser os 10 de uma vez. Mas para melhorar a qualidade do podcast, para fazer uma coisa bem melhor, bem mais elaborada, até para chamar o pessoal, às vezes é difícil chamar o pessoal. Eu tô com um problema com o microfone, eu sei que vocês já perceberam há algum tempo que o microfone não é o ideal e tal. Então, para corrigir tudo isso nesse meu tempo, a gente vai fazer as gravações e em março começa a lançar a segunda temporada. E se vocês pensarem positivo, essa temporada teve 6 edições. A próxima temporada deve ter 10. E a terceira temporada vai ser na segunda metade do ano que vem. Então ano que vem pode ser que tenha 20 edições. Então o pessoal tá ganhando. Queria agradecer ao Luke e ao Bebop. E mais uma vez dizer, pessoal, votem aí quem merece ganhar esse SensoCast 6. E deixando claro, está saindo na segunda-feira. Na sexta-feira está saindo o especial sobre músicas e animes. É isso, tchau, tchau.